daqui a pouco, na Sarandia M, Amanhecer na Querência. Depois de um tranquilo e restaurador repouso, estamos chegando para mais um dia de trabalho. Com alegria, paz e muito entusiasmo, iniciamos a nossa missão de comunicação. Com informação e entretenimento, queremos transmitir força, coragem e otimismo a todos que estiverem ligados neste novo dia. Pedimos para todos os nossos ouvintes a bênção de Deus e a proteção de Maria. Entra no ar a Rádio Sarandi. Contar 305, 1310 AM, uma questão de amor ao que é nosso. A partir de agora, a boa música nativista e as primeiras informações do dia. Levantada ao sol, todos precisam andar. Prepare-se, chimarrão, e venha com o Amanhecer na Querência. E no ano está chamando. Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Bom dia, bom dia, bom dia, Sarandi, bom dia, região. 5:01, horário oficial do Brasil. É 5 da manhã, mais 1 minuto. Estamos chegando para o Amanhecer na Querência desta quinta-feira. A música do Rio Grande e as primeiras informações do dia, dando início aos nossos trabalhos radiofônicos. Para mais uma quinta-feira na vida de todos nós, para mais uma quinta-feira na vida da Belchada, a música do nosso Pago Querido do Sul e as primeiras informações do dia, dando início aos nossos trabalhos radiofônicos neste 26 de novembro de 2020, manhã de tempo instável com chuva. É verdade! Amanhã, de tempo instável, com chuva, a chuva tão esperada, por enquanto mais trovoadas e relâmpagos do que mais propriamente a chuva, nós estamos recebendo esta chuva maravilhosa, que já deveria ter vindo há um bom tempo atrás. Esta chuva maravilhosa e necessária, que já deveria ter vindo há muitos dias atrás, mas mais antes, tarde do que nunca, e estamos aí com uma manhã de quinta-feira de muita instabilidade, de 22 graus de temperatura neste momento, estação primavera, chove nesta manhã. E a partir de agora estaremos na sua companhia, através do rádio, estaremos juntos na programação do Amanhecer na Querência, aqui pela Sarandi AM, conexão com a nossa gente, Rede Escalabriniana de Comunicação, 67 anos presentes na vida da comunidade sarandiense e regional. A partir de agora, até às 6:50, a música do nosso querido Rio Grande, as primeiras informações do dia, os recados que fazem parte da nossa programação, desde o início de atividades no dia 331 do ano, marca hoje, dia 331 do ano, em contagem regressiva, estamos a 35 dias do final de 2020. Esperemos estar no ar com você até às 6:50, tá? Estes raios, estas trovoadas, estes relâmpagos, tá? Nos permitam ficar no ar, tá? Porque seguramente, naqueles picos, a gente acaba ficando fora do ar por alguns instantes, por alguns momentos. Nós esperamos estar de bem e de paz para que possamos, até às 6h50, estarmos na sua companhia com a boa música do nosso Rio Grande por aqui. No amanhecer da querência, na sua primeira parte, tendo a força de Lojas Quero Quero, orgulho de ser do Rio Grande, Lojas Quero Quero, fazer parte de sua vida é tudo pra gente. E vem aí uma Lojas Quero Quero de Casa Nova em Sarandi, em breve na Arminho da Silva 1571, um espaço mais amplo, com muito mais opções para você, Lojas Quero Quero. Parceria também da Brasaca Pneus, que conta com uma ampla linha de pneus agrícolas, novos usados, radiais e rodas, e a recapagem de pneus na Brasaca Pneus é feita com a qualidade da borracha de pau. Brasaca Pneus RS463, na Vila Lângaro, aqui no nosso Rio Grande. O telefone é o 549-9647-4737. Temos na parceria também a Comercial Agrícola da Cris, que traz a previsão do tempo às 5h30 e às 6h40, em duas edições. Comercial Agrícola da Cris, do Lorena Cereza, uma empresa diferenciada, uma empresa sempre ao lado do homem do campo. Comercial Agrícola da Cris, preço, qualidade e quantidade, não se discute, na Expedicionário Centro do nosso Sarandi. E temos também a parceria, a Meta Imóveis, assessoria e consultoria imobiliária, na Rua Arminio da Silva 1435, ali em frente à Fruteira Estraque. Meta Imóveis, transparência, credibilidade e a segurança de que investir em imóveis nos dias atuais é o melhor, com certeza, investimento. Fale com o Edenilson Casaroto, na Meta Imóveis, na Arminio Silva 1435, ali em frente ao Fruteira Estraque. Portanto, telefone 9996-3062. 5h07 da manhã, 5h07, que o patrão lá das alturas nos proporcione uma quinta-feira produtiva em todos os sentidos, nos proporcione principalmente um dia de paz e harmonia no coração de cada um, que possamos hoje, de paz e de bem com tudo e com todos, criarmos os caminhos do bem, da paz, da união e da fraternidade, e que possamos hoje, de paz e de bem com tudo e com todos, realizar os nossos trabalhos, nossas tarefas, de forma tranquila e serena. E que possamos termos aí somente coisas boas na vida de cada um. E que saibamos agradecer ao patrão por tudo de bom que ele nos proporciona a cada dia, a cada amanhecer e a cada momento da vida do cada um. Trazemos primeiro as marcas do Rio Grande, começa hoje com o Manu Lima e depois o Roger Moraes.